deu sua vida por mim. E por onde for anunciar o amor que adiou meu fim. Jesus, my life, my life, my life. Escapei da morte. Hoje entendo quem foi que me livrou. Quando eu me vi na mira de um revólver, lembrei que minha vida é o selo do teu espírito. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. E em meio a tantos, ter-me escolhido como filho. Sei que o caminho é árduo, são espinhos e chicotes. Não peço que mude o fardo, mas que me dê ombros fortes pra prosseguir nessa guerra e sair vencedor. Triunfante na batalha do ódio versus amor. Quero ser como Abraão, disposto a entregar tudo. E aquilo que me prende ao mundo, arranca e lança fora. Que a cada segundo eu viva a tua vontade. Santidade seja a marca de toda a minha trajetória. Yeshua, eu te amo e tu és tudo para mim. Te entrego a minha vida e que seja sempre assim. Cumpri-me em todos os teus planos, anula as minhas vontades. Até o fim declarando, Jesus is my life. Jesus, my life. Desceu aqui, por nós se humilhou. E o castigo que nos traz a paz suportou. Por você e por mim, naquela cruz sangrou. E se hoje sorriu, antes alguém chorou. Sabedoria que edifica por parábolas ditas. Confronto que denuncia e todo pecado elimina. Amor perfeito e verdadeiro que não é paixão infame. Pra crescer no coração é necessário que alguém clame. Eu declaro o meu amor crescente e desbravador. Mesmo com várias falhas, busco a perfeição no Senhor. Reconheço os meus vacilos, natureza pecaminosa. Como recompensa, Deus com seu amor me renova. De fato difícil é, mas na fé vou conseguir. Pois já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Driblando as dificuldades, enfrentando, passando ileso. Jesus is my life, é meu amor verdadeiro. Jesus, my life, my life, my life. Jesus, my life, my life, my life. Jesus, my life. Hey, minha vida hoje eu consagrei ao rei. Muitos viram que cheguei, poucos viram que passei. Andei sim, no meio de lobos, vestidos de cordeiros. Iludido eu cansei dos falsos, hoje eu sigo a Cristo único verdadeiro. Jesus, my life. Consagrei minha vida, te me livrou de todos os males. Meu inimigo hoje eu sou uma bomba, solto no meio de Sodoma. Exerço minha missão e falo de Cristo em meio à Babilônia. Livre do fardo pesado, chamado pecado. Das culpas estou liberto, das feridas estou curado, transformado. Quando o Game of My Life tava decretado, o azeite de Deus foi derramado e eu fui restaurado. Hoje a escuridão de Sodoma e Gomorra atual não cega os olhos de quem tem visão espiritual. Ruas de terra sim, mas tô livre das grades. Caráter moldado, Jesus my life. Jesus, my life, my life, my life.